Alô, Cristina. Boa noite. Opa, boa noite. Emissora errada. Alô, Cristina é da SBT. Viu que eu Boa falei? noite. Tem que estar gravando direto. Não pode perder. Não pode perder os off. E aí, Seba, tudo bom? Tudo bom, e vocês? Tudo bem. Tá aí conosco o Vitor Urubatã. E aí, cara, tudo Opa. bom, velho? Tudo bom. Depois do Petros Davi, eu acho que é um dos caras que mais comenta nos podcasts por aí. Verdade. Ué, velho, o cara aprendeu como. É. Como? É Nossa, muralha de textos. muralha de texto. E o Eduardo Filhote aí. Nosso E aí, cara? E aí? bichinho Tão de demais? estimação. Filhote. A gente tem o Pi no nosso podcast que a gente chama de filhote de mastodonte. Não, cara, eu creio que eu sou muito magrinho pra ser um. Ah, bom, é filhote de suricate. É tipo, é, aí seria, encaixaria melhor. Não, não encaixaria não, porque o suricate é muito ativo, cara. Ué. Você está ouvindo MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo e Paulistinha enviado de Ponta Grossa pergunta: querido Tim Blue, Los Ticos é melhor que Machine Cast? É óbvio que não, Paulistinha. Cara, que é isso, cara? Que é isso? Que agressividade. Onde a gente vai chegar, cara? Que agressividade é essa, rapaz? Nossa. Ô, Depois você vai no Timbu. cast dos caras lá, os caras ouçam você, você fica lá quietinho, hein, cara? Acontece que eu já fui Pois zoado, é. agora é minha vez. Pior que os dois caras que zoaram com ele não vieram, né? Esse que é o problema. É como se tu não tivesse zoado, né? Mas tá bom. Raios e trovões, Team Blue! Vamos falar de coisa boa, meu caro. Vamos amenizar a treta. Amenizar a treta. Vamos amenizar a treta. A treta tá muito violenta esses dias, cara. A treta tá igual o mal nos corredores do castelo, assim, ó. Andando E tudo olha quanto é canto. que a baianeta nem tá envolvida nas tretas. Então. Isso não é distribuir pé na cara de todo mundo, cara. Senta que lá vem a história. Pô, eu tentei, cara. Tá Eu certo? Foi tentei. boa, foi boa. Foi boa. É que, né, o pessoal aqui meio sem senso de humor. Faz parte, cara. E eu só vim aqui pra ver a roda viva do Team Blue que ele prometeu mostrar. Vamos mostrar cultura pra esse povo. É isso aí, é isso aí. Bom, pessoal, como vocês já viram aí, né? Hoje nós vamos falar sobre a TV Cultura. É, vai ser só cultura, né? Dizem as boas línguas que a TV Cultura tem cultura. Olha só. É verdade? Será? Não? Talvez a única, né, cara? É, pois é. E hoje, Eduardo, nós temos aqui dois convidados, né? O primeiro deles é o Vitor Urubatan, direto lá do Peixeira Cast, e, infelizmente, né, o Esteban. Nossa, obrigado. O Esteban, e nosso querido Esteban, que veio lá direto dos Los Ticos. Ô, isso, me diz uma coisa aí, o Ucho deixou tu vir? Como é que é? Que, o Ucho é o que menos manda lá, se Não é, cara. Lá é terra de cão sem lei. Lá é. Bom, Eduardo, eu acho que tá na hora dos nossos recadinhos, não é? Então, cara, se você quiser ir trocar uma ideia com a gente, quiser acompanhar a gente lá no nosso Facebook, você pode acessar lá a nossa página no facebook.com/machinecast. E se você quiser se juntar a nós lá no Facebook para trocar uma ideia, bater um papo, ficar por dentro do que está acontecendo, lá no facebook.com/groups/machines. E se você quiser acompanhar o nosso Twitter, você pode acompanhar o perfil lá do @machine_cast. Se você tiver lá na Alvanista, você pode seguir a nossa persona lá na Alvanista, @machinecast. E você também pode trocar uma ideia mais profundamente com a gente aí, jogar o joguinho do lobisomem, da forca ou só falar besteira lá no nosso grupo do Telegram, né? Então, o link... Ou discutir quem é maior que quem, né? Ou discutir quem é melhor que quem. Né? Se você quiser lá honrar que o Todd é melhor que o Nescau, ou quiser que debater Playmobil que... Playmobil é maior que Lego. É, então todas essas tretas estão rolando lá no nosso grupo do Telegram. É só você pegar o link aí nos nossos... É só você pegar o link aí no nosso site, todos os nossos posts aí tem o nosso link. Você faz parte lá da Grande Força Velha Máquina. Isso, e né, Edu, aquela pessoa que escuta aí o seu castzinho no ônibus, no trem, no metrô, na carroça, na bicicleta, caminhando, ou em casa, que nem o Esteban, né? Que quer indicar o nosso cast pra alguém, né? Passa lá, passa o linkzinho pro amigo ali, sempre bom, né, esse boca a boca aí. Boca a boca? Nossa, é dando munição pro inimigo. Eu só senti. Faz assim, Tímbulo. Faz assim, ó. Espalha o podcast igual espalha sapinho na micareta. Né? Boca a boca. Sapinho, mano. Meu Deus, meu Deus. Tente uma maneira mais higiênica de passar aí o podcast pro seu amigo. Ajuda mais, ajuda mais. Certo? Então vamos agora ao outro recadinho, né? Desert Studio Produtora. Os melhores jingles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Certo, pessoal, então daqui a pouco vamos começar a falar sobre TV Cultura, ok? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Jornalismo, documentários, shows, séries, programas especiais. Rede Cultura, uma programação de qualidade. Hoje, 8:30 da manhã, vestibulando. À 1:00 PM, o primeiro episódio da série Olhando para o Céu. Às 17:45, a série Ciência Animada fala sobre os satélites. Às 20:30, De Olho no Voto. Às 22:30, o terceiro episódio da série Os Alemães. E às 23:30, o filme Getúlio Vargas, da cineasta Ana Carolina, em debate no Imagens da História. Fique agora com a nossa programação. Certo, pessoal, voltamos aqui. Vamos começar agora o nosso cast pessoal. Primeira coisa aqui que me ocorreu é o seguinte: qual o canal que vocês assistiam a TV Cultura? Aqui, na minha cidade, era o canal 7. Olha, que diferente. E aí, Edu? Aqui. Cara. Ó, vai, agora tu fica lerdeando? Não. Viu? Daí depois vem me dizer que é suricate. Ai, não, você passou a bola, eu ia falar Ah, mas tu tem que ser assim, cara. Falou, pá, fala. Agora é o Esteban, agora tu vai ficar quieto esperando. Aqui em São Paulo sempre foi canal 2. Não, mas eu não quero que o Esteban fale. Fala, ô Vitor, tu primeiro. Cara, que eu me lembro. Como assim? Pode interromper assim mesmo? Desculpa, Vitor, mas eu tinha que me vingar de alguém. Não, então... Por favor, tenha as honras. Não pode falar, tava zoando. Vai lá. Cara, eu não lembro. Eu não faço ideia, beleza, cara. Beleza. Tá caindo a ligação do Vitor aqui. Pô, o cara vem participar de um cast de nostalgia e a primeira coisa que o cara me diz, eu não lembro. Aí, ó. Caraca, eu véio. Não lembro se era o canal do número 2 ou acho que é o número, não sei se era o 7 ou... Não lembro, cara. Era um desses dois números, porque faz muito tempo isso, cara. Eu não vejo televisão há muitos anos, cara. Vocês não têm noção, né? É, eu já ouvi isso muitas vezes e o cara tá lá postando... Bah, tomara que ela saia no paredão do Big Brother. Bom, esse cara não sou eu. É, tá bom. Espero tá bom. Que não. Então vai, Esteban. Fala aí, Esteban. Aqui em São Paulo sempre foi canal 2 a cultura aqui, então... Mas era São o primeiro Paulo... de todos ali. São Paulo Capital, é isso? Isso, São Paulo Capital, isso mesmo, sempre foi o 2. Então, eu tenho essa impressão também que era o canal número 2, cara. Cara, eu vou falar pra vocês que eu só comecei a ver TV Cultura quando colocou uma antena parabólica lá em casa. Ah, pois é, no interior é só parabólica. Só parabólica, é. Então eu não faço ideia de qual que é o número, porque na época a parabólica era aquelas que você girava o botãozinho, né? Então você ia girando assim pra posicionar, não era digital. Então não tinha números no negócio. Não sei que era o canal, ficava um pouquinho depois da Globo. Não, você falou que não era digital, naquela época nem relógio era digital, meu. Muito mais a TV. Ô, velho, sacanagem. É verdade, cara. Eu tinha um relógio digital, pelo menos um relógio tinha. Aqueles rádio relógio. Eduardo tinha aquele do Silvio Santos falando da hora, tá ligado? Nossa, eu sempre quis ter isso. É, velho, eu já invejei muito quem tinha, mas eu nunca tive, não. Quem nunca invejou alguém por ter alguma coisa, né? Nossa. Né, cara? Mas enfim. Bom, e essa foi a primeira coisa que me ocorreu, assim, de lembrar, assim, da TV Cultura, assim, o canal que eu assistia. E aqui era péssima imagem, cara. Olha, eu acho que pior que a TV Cultura, só a manchete. Não, cara, não era só aí, não, cara. Aqui era, tipo, você tinha que ter um poder meio mediúnico, assim, pra, às vezes, ouvir o que tava acontecendo lá, cara. Ou quando tinha uma cena escura, você ficava imaginando, você fechava os olhos junto ali, tá ligado? Porque era ruim demais a imagem, cara. Não era boa, não. É, e era, eram os primeiros efeitos 3D que você via, né? Porque era tudo com fantasma. Então você via a imagem duplicada, assim, era. Exatamente, Edu. Eu ia falar isso, cara. Naquela época era tudo tão ruim, as imagens eram tão ruim que eu achava que o Seiya tinha sempre uma sombra dele mesmo atrás dele, tá ligado? Ai, cara. Quando eu fui ver na internet, mas é assim? Tava vendo o desenho errado, pô. Nossa senhora, cara. Olha, que lembrança, cara. Que briga pra assistir Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. O canal era muito ruim. TV Cultura e Manchete era uma... Olha, cara, mas eu acho que a Manchete, eu posso estar enganado, mas a Manchete eu consegui assistir um pouco melhor que a Cultura, pelo menos na minha casa, onde eu morava, tá ligado? Porque a Cultura era ruim demais, cara. Ou, às vezes, tinha dia que ou funcionava só o som e não funcionava a imagem. Nossa. Ou funcionava a imagem e ficava com o chiado da antena, cara. Era horrível, cara. Tinha que ter um esforço, cara. Até na parabólica tinha vez que também ficava sem sinal, cara. Você ia lá assim e tudo, aquele sinal horrível. Mas você, tu tá falando em parabólica, agora me ocorreu, vocês estão ligados que esse ano, teoricamente esse ano é o último ano da TV analógica, né? Sinal analógico. É, eu não sabia disso não. Eu acho que as emissoras já nem estão transmitindo mais sinal analógico. Então sim, esse ano é pra ser erradicado o sinal analógico, mas é provável que eles vão dar uma, né, estendida, porque isso vai gerar o quê? Que as pessoas que só têm a TV analógica vão ter que comprar ou o conversor, que é o caso de algumas pessoas que eu conheço aqui, ou comprar uma TV nova já com conversor embutido, né? Porém, o sinal analógico, ele só perde em qualidade por causa da TV em si. Porque o sinal digital choveu, fodeu. É. Acabou. Não tem TV, cara. E na casa da minha sogra ainda é pior pra ela, coitada. Ela gosta muito da novela das 7. E adivinha quando é que o canal digital cai? Na hora da novela. Na hora, né? Na hora da novela das 7, é óbvio. Ela se ferra, coitada. Ela só tem isso pra fazer na vida. E ela não pode fazer. E quando cai... E ela trocou pro canal digital. Então tá ferrada, não tem o que fazer. É assim, choveu, o tempo fechou, acabou. O satélite tá inacessível e é isso aí. A não ser quando você botar... Se ela botar a internet e assinar o Globoplay. É, nem sei se isso existe, mas porra, você tá falando uma parada que cara... O que tu não sabe que existe? É, o que eu não entendi. O que tu disse que não sabe se existe? Então, hoje, uma coisa que tá se extinguindo, na verdade, a TV hoje aberta, ela ainda vive num lugar onde, tipo assim, se você às 7 horas não tá lá pra assistir, você perdeu, tá ligado? Os canais já estão migrando já, inclusive isso que eu falei, o Globoplay, opa, já existe. Ele existe isso. Existe, olha só, existe. Cara. Mas olha, a Record também, a Record tem vídeos no próprio YouTube que são pagos pra você acessar, por exemplo, uma das novelas deles lá, que é a mais famosa. Tem. Exatamente. Tipo, as pessoas não viram a novela, elas vão lá, pagam o Globo. Play. Pô, que palavrinha que tá me pegando. Pô, mas é difícil falar também. É, cara, é igual trabalhar. E aí vai lá e assiste a novela a hora que quer, tá ligado? Ah, então, tem que apresentar isso pra sua sogra, cara, porque logo, logo... É, cara, tipo, tem que entrar na mente da galera aí que a gente tá entrando na era digital, né, velho? É. Quer competir com Netflix, com YouTube, se não fizer isso... Tem que se atualizar, cara. Tem que se atualizar. Chega desse negócio de Cavaleiros às 6 horas, se tu se atrasar entregando leite, não poder assistir. E quando tinha porrada na saída da escola e você era a vítima ou era o bully, tá ligado? Cara, e tipo, você tinha que dar porrada ou apanhar logo pra poder ir correndo assistir, velho. Quando foda, tinha briga na saída, barra, tu apanhava, ponto. Acabou. Cara, eu apanhei muito, cara, mas eu bati também, cara. Eu só apanhei. eu também fui da turma só dos que levavam. Tá louco. Inclusive, a gente ainda anda levando até hoje, né? Mas enfim. Então agora vamos entrar no foco. O foco TV Cultura. E, gente, hoje eu quero começar com um discurso emocional, assim, de incentivar. Música triste do Gugu. Eu não sei quem aqui acompanha futebol, eu sei que o Eduardo não acompanha futebol. Sim. Eu também não. Eu acompanho. Ah, pois é. Então, o Esteban, tá ligado quando dentro do vestiário, quando o time tá pra sair pro campo e aí o técnico chega lá, aqueles filhos da puta, o presidente falou que ia meter 5-0 na gente. Vamos lá, vamos meter esses desgraçados, tá ligado? Aquele faz aquela rodinha de jogador, isso, né? Isso, a rodinha, aquele discurso motivacional lá. Uhum. E aí depois eles fazem a oração pra Goku ali, tá ligado? E aí eles dizem assim, vamos lá. Aí ele sai motivado, entendeu? Uhum. Eu vou fazer a mesma coisa hoje. Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe. Muita treta. Como TV Cultura, pra mim, é tipo um tema meio exótico, assim, na podosfera, porque eu até então nunca tinha ouvido falar nada, assim, tão explícito, assim, só realmente, a primeira vez que eu vi explícito foi no MachineCast, que o Eduardo falou do Doug, né, que lembrou TV Cultura, e aonde surgiu o estopim pra gravar o podcast de hoje. Eu saí pra procurar podcasts com tema TV Cultura, pra dar uma ouvida, pra ver o que o pessoal acha, enfim. E eu tive uma grande decepção, eu encontrei um podcast que fez um episódio sobre a TV Cultura, e foi muito decepcionante, foi inclusive até revoltante, entendeu? Eu não vou citar o nome do podcast aqui, porque é desnecessário, basta o assunto pra mim já é suficiente, né? Mas eu não considero meu cast, enfim. Nossa. Entregando o nome do cast nas entrelinhas aí. Então, bacana. Os caras fizeram um cast, tema TV Cultura, e esculacharam a TV Cultura do início do cast ao fim. Sério isso? Só tem lixo, é TV de maconheiro. Caraca, aquele programa tal é uma bosta, fulano. Gente, é uma bosta. Ah, mas o ciclano morreu, e o que tem que o fulano morreu? Não faz falta nenhuma. Foda-se. Nossa, velho. Isso do começo ao fim, gente. Caraca. Nossa, e aí eu pergunto pra vocês, gente, esse pessoal que falou isso não é esse mesmo pessoal que fica dizendo hoje só tem lixo, a música é um lixo, o programa é um lixo, a TV é um lixo, e aí reclama da TV Cultura, que é o único... A única coisa, acho que prestava, cara. Que realmente ensinava coisas pras crianças daquela época. Verdade. Porra, gente, sem zoação. Agora eu estou sem zoação. Realmente, esse pessoal reclama de hoje e me fala isso de um dos únicos programas que realmente era relevante naquela época. Uma das únicas emissoras que era relevante. Porque por mais que Cavaleiro seja legal, ou Street Fighter no SBC seja legal, ou Digimon na Globo, foda-se, são culturas diferentes da nossa até, inclusive. E a TV Cultura não. Quanta coisa a gente aprendeu na TV Cultura. E os caras fizeram pra cagar. Então eu queria deixar um recado. Nossa. Assim, gente, vocês que têm podcasts, MachineCast, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que é praticamente irrelevante na podosfera comparado à maioria. E esse, não, esse podcast que eu tô falando não é pequeno, ele é grande. E tem gente que paga pra ajudar esse povo aí. Ô, louco. O Patreon deles e o Padrinho é cheio de gente. Caraca, agora eu fiquei curioso pra saber quem pois é essa galera. É, eu vou dizer aqui e vocês escutam lá depois. É, eu vou cortar, óbvio, né? Nossa, velho, como pode? Os caras... O que, que esses caras acham que é cultura, então? Não sei, não sei. É, pois é. Não, então, é isso que eu ia falar, vocês cara. Escutem lá depois. É, podre, velho. Enfim. Esse e aí, é, pois é. E aí, o pessoal ainda ajuda esse tipo de conteúdo. Gente, aqui, a gente... Nem sempre a gente, todo mundo gosta do que a gente tá falando. Mas se a gente traz um assunto aqui, é um assunto que é relevante, pelo menos, pra gente que tá fazendo. A gente gosta daquilo ali. Entendeu? Uhum. Se tem uma coisa ou outra que a pessoa não gosta, ela bota o ponto dela. Mas agora, esculachar e do jeito que eu ouvi, eu achei revoltante. E sinceramente, era um podcast que eu já tinha ouvido, eu conhecia, já tinha ouvido alguma vez. E não é por isso, e não é à toa que ele não estava no meu feed, né? Enfim. Eu achei... Eu acho assim, se tu quer fazer um podcast sobre aquele assunto, se é pra fazer esse tipo de coisa, não faz, cara. Deixa lá. Deixa na pra verdade, quem gosta. Nessa que, fazer nesse pra criticar, quesito, nesse quesito, é até injusto falar tão mal assim, sem... Bom, aparentemente sem tão bons argumentos, entendeu? Não, não tinha argumento nenhum, Vitor. Então, os argumentos eram exatamente esses que eu te falei. Porque uma só coisa... Só tem lixo, isso. Uma coisa, por exemplo, eu falar pra você que eu não gosto de determinada coisa, entendeu? Eu posso ter os meus motivos, né? Sim. Mas isso, teoricamente, não me dá direito de Sim. agredir Sim. essa determinada coisa quando ela fez parte da infância de muita cara, gente, olha só, etc. Tinha tá? coisa ruim na TV Cultura? Tinha coisa não, ruim mas na TV Cultura. Tinha em qualquer, como tinha no tem SBT, em qualquer lugar. Tinha Exato. Na Band, tem na Globo. Na Globo, inclusive, tem coisa boa na Globo. É o contrário, mas tem alguma coisa boa na TV. Entendeu? Não, mas sim. tem. Entendeu? Já teve mais. Hoje tem menos, mas tem. Alguma coisinha dá pra tirar ali. Sei lá, 5 minutos de intervalo ali durante o Jornal Nacional deve ter. Mas não. aí que tá, tem a quem agrada, entendeu? Então tem gente que gosta, então não tem isso. como ser, né? Exatamente. Então, porra, eu fiquei, sabe? Então assim, gente, não façam. Se é pra fazer esse tipo de coisa, não façam, entendeu? Eu com certeza não vou atingir tantas pessoas pra... Quanto eles atingem lá, enfim, mas fica aí. Pra quem tá ouvindo, não deem crédito pra esse tipo de conteúdo. Se é pra ganhar conteúdo no sendo hater com algum assunto, não, eu prefiro não ser, cara. Eu sinceramente, se é pra ser hater, pra esculachar uma coisa tão que foi tão importante pra outras pessoas, eu prefiro não. Não, velho, enfim, mesmo que seja pra esculachar uma coisa que seja uma merda mesmo, velho. Pra que você vai perder seu tempo indo lá exato, só pra expressar exato. Isso, mas cara? Mas foi o que eu falei, eles querem audiência no tretaísmo, tá ligado? Eles querem polêmica. Então, esse tipo de conteúdo, eu prefiro não... Se é pra ganhar ouvinte com esse tipo de conteúdo, eu não quero. Eu não quero. Eu prefiro ir lá no Los Chicos lá falar merda, que é melhor. Isso aí. Bom, então vamos começar aqui a nossa rodada de coisas nostálgicas, falar de coisas boas realmente, né? E vamos fazer um sorteio, que eu vou fazer um sorteio. Vai, Vitor, eu quero saber qual programa... Que sorteio, hein? Eu quero saber apoiado. Que programa, Vitor, que tu assistia na TV Cultura, porque o quadro vai ser o seguinte, cada um vai falar de um programa ou alguma coisa que tinha na TV Cultura que gostava muito e a gente vai discutir sobre isso. Então, vai lá, Vitor. Então, eu vou falar do programa que praticamente acompanhou a minha infância na década de 90. Eu era um molequinho, né? E parte dessa programação que passava na Cultura formou meu caráter e só pra... Entre parênteses, eu não sou maconheiro, então, não sou vida louca nem nada, então, tipo, era um programa mega, era o que me chamava muita atenção quando criança. Tinha algumas coisas que eu achava meio sombrias, meio sinistra, mas na grande maioria era bem legal o programa, que é o Rá-Tim-Bum. Thank you. Nossa, cara. É o melhor pra mim. Senta que lá vem história. Vitor, isso que tu falaste, realmente, o Rá-Tim-Bum, aliás, o Rá-Tim-Bum, ele era de uma qualidade, assim, muito boa, mas ele era, ao mesmo tempo, sinistro na caixinha, umas coisas assim, tinha, que meio que te dava um... É, ele tinha... Ele deixava aquela... meio desconfiado, né? Sim, cara, e tinha essa parada meio arte cênica, aquela coisa meio... bem artística, sabe? Aquela liberdade artística para diversas coisas que eles abordam dentro dos programas. Mas, cara, no caso, né, o Rá-Tim-Bum, ele vai muito além disso, cara. É, primeiro que o programa durou cerca, tipo, começou em 1990, terminou em 1994, depois ele foi reprisado em diversos, sei lá, em 2005, reprisaram e tudo mais, e foi indo. Cara, a produção tinha envolvido 450 profissionais, tá ligado? Caraca! 82 cenários e 800 figurinos, cara. Tipo, era muita coisa, os caras tinham todo um trabalho, realmente foram, os envolvidos eram uma galera competente com o trabalho, tá ligado? E tipo, quem praticamente fez isso aí, cara, quem tipo meio que organizou, começou a fazer, ter todo esse, o produtor, digamos assim, o cara geralzão ali, foi o Fernando Meirelles, que posteriormente seria indicado ao Oscar do melhor diretor pelo filme Cidade de Deus, cara. Esse cara, ele observava a filha dele assistindo os programas de televisão e via que qualquer coisa, qualquer programação muito longa, a filha dele, tipo, virava as costas e ia embora, sabe? Tipo, ela não conseguia prender a atenção dela. Mas toda a programação simples, rápida, de 3, 4 minutos, coisa assim, tipo, sei lá, algum personagem fazendo alguma brincadeira e termina aquele sketch ou aquela coisa assim, chamava a atenção dela e prendia ela na televisão pra assistir. Aí eles pegaram e fizeram esse programa com vários sketches, né? São várias, digamos assim, várias atrações dentro do programa que ensinava matemática, português, cores, ensinava, tipo, como as coisas eram feitas, tá ligado? Tinham vários programas, cada um tinha a sua forma, né, sua fórmula, e ensinando a criançada, cara, com aquele jeito meio maluco, né, mas, tipo, cara, era legal, tinha a parte sonora, as músicas, tudo, é como se, tipo assim, pegasse uma galera que trabalha com artes cênicas e colocassem, tipo, isso de uma forma visual, entendeu? Vitor, olha só, o Rá-Tim-Bum é um dos conteúdos mais antigos que eu me recordo da TV Cultura. Tu sabe me dizer se todo o conteúdo que passava no Rá-Tim-Bum era produção nacional? Tudo. Tudo era, que eu saiba, assim, era tudo nacional, cara. Olha só. Inclusive, tinha um quadro que era Engarçom, Como Se Faz, se eu não me engano. Tipo... Você gosta de martelo? Então você vai vibrar, porque a gente vai ver o martelo fabricar. Martelo, martelinho, martelo, martelar. Martelo é muito útil, mas não pode machucar. Se você quer fazer martelo, senta aqui pra observar. Depois não vai dizer que eu não vim te avisar. Viu? Como se faz? Um martelo útil pra gente martelar? Viu? Como se faz? Martelo, martelinho, só não pode machucar. Útil pra gente martelar, viu? Como se faz? Martelo, martelinho, só não pode machucar. Cuidado, lá vem ele, bem quentinho. Pega ele com carinho pra ninguém se machucar. Viu? Bota na água pra esfriar, viu? Eu tinha um amigo que queria martelar, mas não tinha martelo, então tinha que emprestar. O martelo quase pronto, o martelo vai acabar. Martelo não tem cabo, não dá pra segurar. Se você quer um martelo, com cabo vai comprar. Um martelo sem cabo é que nem quiabo, ninguém pode segurar. Viu? Como se faz? Um martelo útil pra gente martelar? Viu? Como se faz? Martelo, martelinho, só não pode machucar. Pinta o cabo de vermelho, vermelhinho vai pintar. Ele assim fica bonito, bonitinho a martelar. Viu? Como se faz? Um martelo útil pra gente martelar. Viu? Como se faz? Martelo, martelinho, só não pode machucar. Ai! Que era um rap, cara. Lembra disso, Edu? Mas isso aí eu lembro do Castelo Rá-Tim-Bum, cara. Não, mas no Castelo Rá-Tim-Bum eles era um outro programa. Porque, na verdade, o Rá-Tim-Bum é quase um precursor do Castelo Rá-Tim-Bum. Na verdade, é um sucessor, né? O Castelo Rá-Tim-Bum é um sucessor do que é o Rá-Tim-Bum, porque ele saiu antes. Então, eu lembro desse quadro do Como Se Faz, mas eu lembro dele no Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, é que no Castelo Rá-Tim-Bum, na verdade, eu realmente não me lembro dele passar no castelo, mas eu lembro que o Como Se Faz do Castelo Rá-Tim-Bum era o Marcelo Tais, porque sim, não é resposta, e ele explicava como é que eram as coisas. Mas o rap mesmo, esse rap do Como Se Faz, era no Rá-Tim-Bum mesmo. Que, cara, eu lembro que do castelo surgiu. Aquele, eu vou mostrar para a moçada como fazer alguma coisa com a nananana. Saca, não é essa a musiquinha? Putz, cara, esse era tipo um quadro praticamente que herdou. Você tem razão, cara. Eu tinha esquecido disso, realmente essa musiquinha tinha mesmo, cara, no castelo. É, que eu lembro dela no castelo. Só mas que a gente tá adiantando a pauta, né? Não, mas Edu, isso... mas esse quadro é herdado do Rá-Tim-Bum. Ele foi herdado do Rá-Tim-Bum. Ah, sim. Então, né? O original eu não me recordo. É, pois é. Também, né? Eu não sei se reprisava as coisas que passavam no Rá-Tim-Bum sobre esse quadro. Mas ele é original do Rá-Tim-Bum. Não, o que o Edu falou é verdade. Tem esse que é mais um samba, né? Mais um sambinha, assim, que é esse Como Se Faz que o Edu acabou de cantar aí. E o Como Se Faz do Rá-Tim-Bum era um rap, tá ligado? Que ele fala, isso. Como se faz, parararara, e aí rimando as coisas e tal. Ah, mostrava produção. É mesmo. Aí, ó, lembrou. Mostrava a bola sendo feita. Agora que você cantou, eu lembrei, sim. É mesmo, cara. Agora, o rap era do Rá-Tim-Bum e, se não me engano, no Castelo Rá-Tim-Bum era pagode. Era esse samba, exatamente. E o que eu me lembre, cara, eu posso estar enganado. Não, mas é isso aí mesmo. Mas é vários programas, inclusive, por exemplo, personagens do Rá-Tim-Bum tem parentes no Castelo Rá-Tim-Bum. Então, olha, tipo aí. Assim, tinha acho que é Euclides e Silvia, que era um cara que conversava com uma cobra pela janela. Puta, que ela que falava tipo Celeste. E sim, e ela é prima da Celeste, é um negócio assim, tá ligado? Tem isso. Que bacana, cara, é verdade. Só que o crossover aí. Mas exatamente, o Rá-Tim-Bum tinha uns negócios muito icônicos, cara. Sim, sim. Inclusive, a Silvia, ela tinha uma personagem diferente da Celeste, que a Celeste era toda boazinha, não sei o que e tal. E a Silvia era traiçoeira. Silvia. E tinha o Máscara, o detetive que fazia tudo errado. Tinha o Máscara, cara, também. Era Máscara, esse eu não lembro. Como é que era esse Máscara? Eu não lembro disso aí. Ele era tipo um pode falar, o Bruno, pode falar. Era um detetive meio noir, assim, que tinha um escritório, ele usava uma máscara, ele não noir, lembrava as palavras. Uhum. Tô vendo aqui. Cara, ele é excelente. Esse cara, o Euclides da Silvia, tá ligado? Ele é o garoto propaganda da Bombril, cara. É mesmo? Cara, ele era novão quando fez o programa, tá ligado? Caraca, não, é muito ele bizarro, era o ruivo, cara. Lá. Assim, também tinha o professor Tibúrcio, que era o Marcelo Tais. Era o Marcelo Tais nas primeiras aparições, né? Assustador esse porra, assustador, velho. Cara, ele é assustador. Com esse camarada. Sim. Agora você imagine esse, o professor Tibúrcio, tá? Na TV 3D que a gente tinha na época, cara. Não era, cara. Você vê aquele isso, negócio, cara, andando de cabeça pra baixo lá, pá. Mas que isso, velho? Sim. A qualquer momento ele ia tirar a mão e pegar você. Tá, outro programa aqui que eu, tipo, quando eu era criança, era o que eu mais gostava, dos que eu mais curtia, era o Senta Que Lá Vem História, cara. Senta que lá vem a história. Nossa, esse era melhor, o meu favorito, cara. Ele sempre contava um conto, tipo, era um conto de fada, só que era tipo, ele ia contando por pedaços, se eu não me engano. Ele abria o programa com isso, né? O Senta que lá vem a história. Era tipo assim, quase todos os sketches tinham essa abertura, né? E desse era tipo, ele fala, senta, que lá vem essa. Parecia, na verdade, um sofazinho, um assim, o gurizinho sentando no sofá. Sentado e, né, girando aquela coisa toda um corredor colorida, todo cheio de cor. Psicodélico, velho. Psicodélico. Uma viagem de LSD. Cara, sim. Não é à toa que algumas pessoas, as pessoas que não conhecem o programa ou que não viveram na época e eram crianças e tal, podem atribuir isso a tipo, nossa, que coisa de maluco, que coisa. Era psicodélico mesmo, era. Isso é fato, entendeu? Mas não tipo. Primeiro assim, eu vou descobrir aqui o que quer dizer psicodélico, depois eu confirmo. Mas ô, Vitor, desculpa aí, cara, tu deixou passar. Pelo menos, claro, tu não terminou de falar ainda, mas até o momento tu deixou de passar uma coisa que era muito marcante pra mim, pelo menos, no Rá-Tim-Bum, uhum. Que era a abertura, cara. Puto, ratinho na armadilha. Lá. Não, porque, cara, aquela abertura é tipo assim, eu sempre, eu acho que toda criança da década de 80, 90, adorava Tom e Jerry, né? Sim. Então, tipo, era aquela parada Tom e Jerry, o ratinho atrás do queijo, né? Sim. E ele acionava todo um mecanismo que cortava uma corda, e a corda caía uma bola de boliche, e fazia o negócio sair um ar, que daí derrubava uma carta de baralho, aquela coisa toda, e tipo, só pra aparecer um bolo, tá ligado? E o bolo estourar na cara, né? Porque o Rá-Tim-Bum, né? A palavra Rá-Tim-Bum, né? Vem do cantar aniversário, do filme, é? Exatamente. Algumas... Caraca. Olha aí, cara. Puta que pariu. 26 anos eu tive que esperar pra saber. Não, e o pior, a abertura, se você for lembrar, no final dela aparece o bolo, né? Sim, cheio de velinhas, sim, e ele, bum, Rá-Tim-Bum, explode, cara, na cara da tela. Só que assim. Deu, chega, não precisa mais cast, tá bom por aqui. Já ganhei agora, o cast. Ô, Timbu, você quer agora explodir a cabeça? Cara, olha só, eu vou te dizer assim: se tu falar de novo Timbu, eu vou te derrubar da chamada. Entendeu? Olha só, tu pode falar, cara, o que quiser naquela porcaria daquele cast lá que tu grava. Aqui não. Entendeu? Só porque aqui é outra porcaria, tu acha que tu vai falar a mesma porcaria que tu fala lá aquela porcaria? É que é mais fácil. Eita, tá igual. Isso me lembrando da coisa. Ai, mano, pelo amor de Deus. Vamos não, ficar aí. Não, fala então, da coisa, senão nós vamos ficar no infinito. Fala esse tempo. Você quer explodir a cabeça? No Rá-Tim-Bum tinha dois alienígenas que ficavam numa nave, passavam pela rua, assim. Sim, aí focava, sim, uma coisa, conversava sobre isso. O alienígena mais gordinho daqueles é a Mama Bruschetta hoje em dia. Puta, tu tá, cara, de sacanagem, é, cara. É, puta, isso mesmo. Pariu. Agora tu me diz, quem é Mama Bruschetta? Eu ia fazer essa pergunta. Eu sei, cara, quem, cara, é a Mama Bruschetta. Eu não, tá bom, sei, cara, quem é? É uma gorda assustadora que faz aquele programa Mulheres, que é um homem vestido de mulher gorda, que faz, fala de fofoca lá. É, isso. Ela tem, é. Ela tem um daqueles programas da tarde, sabe, de fofoca, Edu? Sim, pode crer. É, isso aí. Mas o Vitor, essa abertura do Rá-Tim-Bum me lembrou uma coisa de infância, cara, que eu fazia. Senta que lá vem a história. Na minha casa, que eu pegava telhas de Brasilite ou qualquer outra coisa, várias coisas assim, e ficava empilhando, ou botava uns tijolos e cadeiras, não sei o que, fazia um trajeto assim, e lá em cima eu largava uma bolita pra ela traçar todo aquele trajeto pra chegar lá embaixo, sabe? Caramba, não sei, cara. Não sei se eu herdei isso da abertura do Rá-Tim-Bum. Pode ser, cara. Inclusive, mas você podia ser engenheiro de trânsito, tá ligado? Porque tá foda. Ultimamente, nas cidades, tá precisando de um cara que saiba fazer isso aí que você faz, não fazer as merda que faz na rua, né, cara? Mas enfim, cara. Cara, é realmente essa abertura, ela era toda 2D, né? Era toda desenhada praticamente, era uma animação. Cara, era muito, muito, muito foda, cara. Tem vários, né? Tem vários programas aqui do Rá-Tim-Bum, cara. É. Bom, Vitor, é isso aí? É, cara, acho que sim. Se me deixar, eu vou falar todos os programas, certeza, então deixa quieto, certeza. Melhor não. É difícil escolher só um, cara. É muita coisa exato, boa. Exato. Com certeza, com certeza. Daí, já pra aproveitar a rabeta do Vitor aí. Opa! Opa! Opa! Aproveitar nada, Eduardo, não, entra na rabeta, Eduardo, que eu sei que tem muita relevância com o programa do Vitor aí. Caramba, velho. Então. Eduardo se emocionou com a rabeta do Vitor. Uai, né, cara? Não é todo dia que eu sou convidado a entrar dessa forma, senão. Só quero deixar pra lá, vou ficar quieto. Porra, cara, eu falei rabeta e o Seba ficou quietinho. Oi, Seba, tem que soltar mais. Então, eu não, cara, mexo com a rabeta dos outros. Opa! É isso que eu falo, cara. Ainda mais que rabeta que já tem dono aí, sei lá, né? É, opa, opa, não sei, não sei. Vê aí com o cara se tá livre aí, não sei. Vai, opa, lá, mas enfim. Mas... O Eduardo não escolhe, não. O Eduardo não escolhe se tá livre ou tá ocupado. Ué, por que me tomas, meu cara? Ué, eu não... Não, vai, vai, fala aí, porra. Então, tá, então, o programa que da TV Cultura que... Quando eu comecei a assistir, assim, cara, me ganhou de todo o coração, que eu apaixonei. Mas tu não vai falar de lixo, né? Não. Por favor, né? E por vários anos, assim, cara, eu via e foi igual Chaves. Eu via e revia e já era repetido, mas eu via de novo. Foi Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, e fã de todos os personagens ali. Sim, cara. E cara, e hoje eu vejo assim, Castelo Rá-Tim-Bum foi uma escola, digamos assim, né, pra muitos atores que estavam lá hoje, estão fazendo aí muito sucesso em novelas, em filmes e tal. Mas Edu, Castelo Rá-Tim-Bum, é, diferente do Rá-Tim-Bum, provavelmente era conteúdo internacional, né? Que eles só reprisavam aqui pra gente ou não. Como assim? Não, cara. Não, cara. Não, é na produção daqui mesmo. Era o Carl Burger que fazia. É pra ele falar que não, né? Ah, não. Ah, achei que você tava soube aí, porra. Não, ironia, ironia. Essa aí foi forte. É difícil de alcançar, eu sei, mas vamos se esforçar. Vamos se esforçar. Mas então, cara, era uma produção totalmente nacional, né? Com direção aí do Carl Burger, que também fez outras... De quem? Carl Burger. Nossa, cara, que nome, eu já... Cauabanga com hambúrguer. Brincadeira, brincadeira. Ô, Esteban, eu realmente porra, não conheço. Não é show. Matar essa aí, Esteban. É um hambúrguer do caos, esse. Cara. Caos hambúrguer, cara. Olha só. O caos, aquele amigo do Yank? É do Tenshinhan, né, não? É do Tenshinhan, por isso que o programa existe mais, porque o caos só morria, só. Não é, cara, aí acabou. Aí é uma criação, né, do Carl Hambúrguer. E... Eu imagino um cachorro de... Um hambúrguer de cachorro, velho. Meu Deus. Pô, coitado do cara que fez o negócio, agora fica zoado. Então, cara, o Castelo Rá-Tim-Bum aí, né, que é da direção do... Com direção do Carl Hambúrguer e com a criação aí do... Cada vez que você falar isso, ele vai rir. Né, cara? Do dramaturgo Flávio de Souza. É nos moldes, né, do Rá-Tim-Bum, só que ele é um pouco mais focado na storyline fechada. Você tem uma mini trama central que é focada no Nino, né, que é um garoto de 300 anos que mora no castelo junto com os dois tios dele, que é o feiticeiro Victor, o Dr. Victor e a Morgana. Até que um dia o Nino, ele recebe a visita, né, de três crianças, que eram o Zequinha, o Pedro e a Biba. E o Bino. Pensou, chega o Pedro e o Bino de carga pesada ali, velho? Que crossover. Eu entendi que tu falou o Pino dos Chicos. Nossa, se chega aí, você derruba o castelo. Meg. Meu Deus. O Luciano Amaral aí, que fazia o Pedro, que vale comentar também, que é um outro programa também, que é da TV Cultura, só que eu via na Globo, mas que é muito legal também, que é O Mundo da Lua. Né, o mesmo ator que faz, que era o protagonista lá, que fazia o Lucas Silva e Silva do Mundo da Lua, faz o Pedro aí no Castelo Rá-Tim-Bum. Ah. E hoje apresenta o programa no Play TV, o Mock. Cara, ele apresenta programas de game, é. Ele nunca saiu da TV assim, ele sempre se mantém. Ele é mó nerdão também. É. Por um momento eu vi, até eu raciocinar que ele tinha elogiado o cara, de certa maneira, ser nerdão hoje em dia é elogiar, eu entendi tu falar, ele é o maior nerdão. Não, não. O cara é bom, gente boa. O cara é bom de boa. Então, aí o Lino recebe a visita dos três, né? E eles ficam amigos e tal. E os episódios da série passam a girar em torno disso, né? Todo episódio começa com os três chegando no castelo. Aí eles têm que falar... Agora, diferente do Rá-Tim-Bum, que tinha quadros, né? No Castelo Rá-Tim-Bum tem uma história com eventos durante... Isso. Aí você vai tendo os quadros durante a história. Né? O primeiro quadrozinho começa com a senha do porteiro. Cada vez que ia começar, tinha que fazer... Cada senha, né? É, tinha que fazer lá, resolver o enigma do porteiro. Aí você resolveu o enigma, ele falava lá o Plufty Plopty Steel, a porta alguém se abriu. Alguém lembra de algum? Alguém lembra de algum enigma? Putz, cara. Cara, enigma... Você falou de enigma de porteiro, cara, eu vou falar, eu tinha um amigo meu que morava num prédio, que o porteiro dele era tão louco, tão maluco, assim, que cada vez que você entra lá, era tipo o Castelo Rá-Tim-Bum, você tinha que resolver o enigma do porteiro. Você não entendia, ele tava bêbado, ele tava doido. Meu Deus! É o porteiro do castelo, só que na vida real, tá ligado? É. E ele não fazia assim... Se não me engano, às vezes fazia, ué. Fazia isso, né? Esse porteiro, ele é tão malucão... Era tão maluco que ele falava, Plufty Plopty, vai pra puta que pariu. Não dava pra dar boi, não. Meu Deus, cara. Ai, cara. Aí depois que eles, né, estavam lá, tinham as várias sketches lá dentro do castelo. Uma que eu gostava... Pode falar. Fala, ô Vitor. Não, eu só queria acrescentar que, diferente do Rá-Tim-Bum, que eram sketches totalmente separados, eram histórias paralelas, elas não tinham link, né? O Castelo Rá-Tim-Bum não, cara. Tudo dentro do castelo era um sketch, entendeu? Então, ele juntava... É diferente do Rá-Tim-Bum, tá? Por isso que eu vejo o Castelo Rá-Tim-Bum como uma evolução do Rá-Tim-Bum, porque tinha uma historinha com aqueles personagens, né? Que era o Nino e tal, como o Edu já citou. Mas tinha, assim, todo, em paralelo, acontecendo dentro do castelo, uma série de outras coisas, que eram esses sketches que apareciam aleatoriamente, tá ligado? Sim, eu sinceramente, eu sou alheio a quem bolou, quem organizou, quem programou, editou, enfim, produziu o Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu vejo muito, nessa questão dos sketches, eu vejo muito chaves no Castelo Rá-Tim-Bum, tipo... Apareceu o professor Girafales, se ele encontrar a Dona Florinda, é sempre a mesma coisa que acontece, né? Salvo algumas exceções, é sempre a mesma coisa, né? A mesma fala, a mesma música, os mesmos objetivos. E ali no Castelo Rá-Tim-Bum é a mesma coisa. Eles chegam, entra o porteiro, entra a cobra na árvore. Não, como é que tá, cara. Dona... Eu assim, que tinha os bordões, que tinha esses detalhes de cada personagem, isso é verdade. Mas, se eu for observar melhor, cara, acho que o Castelo Rá-Tim-Bum, ele era um pouquinho mais dinâmico nesse quesito de conteúdo, sabe? Não, quanto a isso, eu não vou discutir nem se é mais ou se é menos. Mas assim, tá, é verdade. Eu sei a questão de montar algo dentro da história ali, que é sempre se repete, só que conta algo novo, no caso. Também. É, sempre tinha aquelas coisas, igual, por exemplo, ia falar do quadro dos passarinhos. Então, sim, sempre durante a história, de alguma forma, eles ouviam a música, olha, os isso. passarinhos. Aí mudava isso, lá pros passarinhos. Isso. É, um dos passarinhos é a apresentadora de jornal aí, a... Eu ia falar isso, seu maldito. Não, manda que você parece agora que eu vou falar mais. Jornal, não, não vou falar, agora não vou falar mais. Oh, fala isso, agora vou sair daqui, vou desligar essa merda. Desculpa, Timbu. Meca, mas na verdade, ela deu uma entrevista e tudo, e ela disse que não é ela. É uma atriz muito parecida com ela e tal, falou o nome da atriz lá e tal. Ela até trabalha até hoje, fazendo atuação com teatro infantil e tudo mais. Só não que é possível, não cara. É a Sandra Lemer. É irmã dela, então, cara. Porque é muito igual. É muito parecida, cara. É bem semelhante. mas não é ela. Eu vi também, eu escuto um podcast de relacionamentos, e aí uma pessoa mandou uma pergunta pra esse casal que fica dando dicas lá de relacionamentos, né? Eu tô ouvindo só por curiosidade, viu, gente? Não tem nada a ver. Cara, ninguém tá te julgando, mas, enfim, cara. Ah, sim, claro, ainda bem. Relaxa. E aí a mulher manda uma pergunta lá, perguntando o que ela deve fazer. Ela diz o seguinte, que mandaram um vídeo pornô pro marido dela, e nesse vídeo pornô tinha uma mulher que era muito parecida com ela, e o marido tava dizendo que era ela. Ela disse assim, até pode ser parecida comigo, mas não sou eu. Caraca, boa, viado. Eu acho que é mais ou menos essa história aí da Sandenberg. Nego não quer acreditar, não adianta, né, cara? É. Faz parte. E tinham vários outros personagens. Já te acusaram, Edu, de estar em alguma coisa que... Lá vem. Disseram que era tu e não era tu? Cara, não, ainda não. Ainda não. O Esteban já. Não, ainda não. Também não. Tá, não, ainda bem não que ninguém perguntou pra mim. Deixa pra lá. Vai, Edu, segue. Antes que alguém me pergunte algo. E tinham também, né, os vários outros personagens coadjuvantes que apareciam durante os episódios do castelo, né? Sempre eram os personagens-chave, que eram o Nino com as outras três crianças. E de vez em quando eles tinham as visitas de alguns outros personagens. Tipo o Bongo. Cada episódio era uma visita. O Bongo entregando a pizza, drogado. Era o Bongo da pizza, o Etevaldo. Que era um ET. Cara, eu não gostava do Etevaldo, cara. Tinha a Penélope, que era uma homenagem, né? Penélope Charmosa, que era sim, todo mundo de rosa. E tal. Lembra muito, cara. Eu não gostava do Etevaldo, cara. Eu também não gostava. Pô, eu gostava do Etevaldo. A Caipora eu que eu não gostava, que era muito chata. Então, Caipora era. Ah, cara, a Caipora eu achava legal, cara. Quem é? Eu não lembro da Caipora. Pera aí, vocês estão falando muito rápido, tem que lembrar. A Caipora era já toda vermelha. Anos, caralho. Era toda vermelha com cabelo espichado, ficava. Era um demônio do mal, essa porra. Cara, ela era bem irritante, cara, mas o design dela é muito louco, cara. Então, algum personagem do folclore, né? Exato, Ela era focado nisso, cara. O Caipora, né, no caso, seria o guardião da mata. Ah, sim, tô vendo aqui. Ela é algum parente do Curupira? Bom, eu não sei se é do Curupira, mas ela tem essa mesma, tipo, mesma pegada, tá ligado? Imagem é muito parecida. É, cara, eu achava muito foda o designer dela, tipo, no figurino da atriz, tá ligado? Eu achava muito maneiro, cara, era muito bem feito, assim. Acho que até hoje, assim, o estilão, assim, que ela é meio indígena, tá ligado? E aqueles cabelão, porque ela não parece uma criatura humana, né, cara? Tipo, você vê que ela é uma entidade, né? Um outro ser, tá ligado? Isso era foda pra caralho, velho. Sim, um personagem que eu gostava bastante era o gato. O gato era maneiro, cara. Que era inteligente pra caramba. Da biblioteca, né? Isso, sim, sim. Era muito foda o gato. Eu já curtia. Era assim mesmo. Tudo a ver. Eu curtia muito, cara, muito o mal, cara. O do Esguerra. O mal e o Godofredo. Godofredo. Godofredo era o rato, aquele vesgo, né? É. Sim, o rato vesgo, todo zoado, que tinha sido atropelado. Cara, eu gostava risada do mal. Na história, ele não é mal de verdade, né? Mas tem um episódio que os caras fazem um encanto lá. Que o mal fica mal de verdade, cara. E ele chega a sair. Porque ele só aparecia do busto dele, né? Só aparecia da parte de. Mais ou menos do torso. Da barriga pra cima, né? Da barriga pra cima. E tipo, nesse episódio ele fica sinistro, ele começa tipo, a sequestrar as pessoas, a correr atrás das pessoas, a zoar todo o castelo, tá ligado? E aí nesse episódio ele sai de dentro do esgoto, aparece os pés dele, assim, ele é gigante, cara, ele tem uns 2 metros de altura, tá ligado? Cara, ele é muito... E ele é medonho, assim, quando ele tá mal mesmo, de verdade, tá ligado? Cara, esse episódio é fodástico, cara, ele é meio de terror, tá ligado? Que da hora. Era o meu favorito, cara. Mano, é muito louco esse episódio, cara. Aí eu passei a gostar mais ainda do mal, porque ele era mal de verdade mesmo, cara. mal de verdade, é bom. O único vilão era o Doutor Abobrinha, que queria comprar o castelo. Sim, cara. Pra... Que era outro. Esse castelo vai ser meu. E, cara, e o bacana é que no último episódio da série, né, que foi exibido aí no dia de 24 de dezembro de 1997, Porra, durou só 3 anos, cara. 3 anos. Poxa. E foi um total de 90 episódios, né? E mais um especial. No último episódio aí da série, o Doutor Abobrinha de fato consegue comprar o castelo. Saca? Caralho. Aí ele, o episódio todo é uma despedida. Então são todos os personagens se despedindo do castelo. Aí caralho, o Nino, velho. O Dr. Victor, todo mundo dando aquela despedida e tal. Aí o Dr. Abobrinha pega e percebe, tipo, o que, que ia adiantar pra ele o castelo mágico, com tudo que acontecia, se todo mundo fosse embora, todo mundo deixasse ali, ia virar um lugar normal, comum, como qualquer outro. Aí ele decide, ele rasga o contrato e não vende mais o castelo. Cara, que da hora, cara. É, tipo assim, aí o Dr. Victor faz um discurso, né, de que um vilão se regenera, de que as pessoas podem ser boas e coisa e tal e tudo. E de que. Foda. Aí a última palavra dele é a última frase dele. É, ele fala assim: que todos nós devemos manter a chama da esperança acesa. Olha. É? Cara, caramba, aí... frase de cavaleiro isso aí, hein, cara. Não é, cara. Aí foi um... Cara, é muito triste esse episódio, mas ao mesmo tempo é muito bonito, sabe? A homenagem que eles fazem e tudo mais e tal. E, cara, é muito legal esse episódio. É muito Caraca, legal. Caraca, eu nunca assisti Edu, esse último episódio, velho. Não... Mas tem uma coisa mais triste ainda, o Edu, que é o seguinte, cara. O ator que fazia o Etevaldo, antes dele gravar o último episódio que ele iria participar, não o último episódio do Castelo Rá-Tim-Bum, o último episódio que ele iria participar, né, no castelo, ele faleceu. Sim. Putz, é, isso mesmo. E aí, nesse episódio que apareceu a irmã dele, né, que veio entregar, se não me engano, uma carta pro Puta, meninos, caraca. É, a Eteovina, é verdade. Eteovina, exatamente. E aí tem o Nino lendo a carta e tudo, aí ele diz na carta, né, que... É, que agora ele está brincando nas estrelas ou algo assim. Sabe nossa, que você tá falando isso, eu não lembrava, eu não sabia desse negócio do ator ter falecido. E, cara, mas eu lembro disso, do Nino lendo a carta, e o Zequinha, a Biba e o outro carinha lá, que não é o Pedro. Eles tudo em volta, assim, lá no centro do castelo, né? E ele contando assim, e tipo, eu lembro deles meio chorando, sabe? Meio triste, nossa, assim, meio feliz triste, e triste. Né, cara? Caralho, velho, eu não sabia disso, cara. Pra você ver, era moleque e não sabia, cara. Que bizarro, velho. Foda, né? Mas, Edu, outra coisa muito legal que tinha no Castelo Rá-Tim-Bum, né, era as musiquinhas do Ratinho. Nossa, né? Cara. Pô, do banho. Foda, era o ponto alto. Lá, todo mundo junto, né, cantando. Como é que é a música do banho? Alguém puxa aí? Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Tchau, sujeira. Como é que é? Adeus, cheirinho de suor. Nossa, esse cast vai ser... Lava o meu PM. E vou lavar o meu pé, bum, meu querido pé, que pé me aguento o dia inteiro. E também o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum, e também o meu fazedor de xixi. Uou! Era genial, cara. Tchau, preguiça, tchau, sujeira, adeus, cheirinho de suor. Lava, lava, lava, lava, lava, lava, uma orelha, outro orelho. Lava, lava, lava, lava, lava, testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa, lava até meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, xixi, ainda não acabou, não. Vem cá, vem. Um enxugadinha, que uma coçadinha ali faz a volta e põe a roupa de pachá. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Agora acabou. Legal. Nós somos. Ai, vocês são quem? Os restos. Cuidado, dente. Somos os restos de comida. Nós vamos grudar em você. Sabe que esse quadro do Ratinho, ele, tipo, praticamente ele herdou o quadro dos porquinhos do Rá-Tim-Bum, cara. Que eles também tinham a musiquinha do de tomar banho, eram três porcos, né? Eram duas porcas mulheres, né? E um porcão, assim, todo barbudão, tudo estranhão, cara. E eles ficam cantando. E é a mesma parada, só que o do... Acho que do... Ai, qual que é o nome? Do Castelo Rá-Tim-Bum. O Ratinho, ele não só tinha a musiquinha do banho, ele tinha a musiquinha do dente, que era um rock and roll, tá ligado? Ah, é tinha mesmo? Outro... É... Cara, do rock and roll era muito louco, cara. Eu gostava que pra foda, caramba, tá ligado? E tinha outros lixo. Quadros, assim... Do lixo, é, o lixo era um meio um hip hop, tá ligado? Ah, cara, que era o aspiradorzinho que sugava. Sim, sim. Que cara, era muito gente. E eu, sim, eu já acho que o pessoal que me conhece lá do Peixeira, eu adoro stop motion, tá ligado? E a animação era de massinha, era stop era motion. Stop tá motion. E aí ele ia se alterando, quando ele vem, ele do dente, né? Ele chega do carrinho, aquele carrinho que ele tem, né? Ele sai do carrinho, aí ele vai comendo doce, não sei o que, aí de repente ele, tipo, encheu a, né, encheu a pança de comer doce, aí de repente vem os germes, né, nós vamos te matar, não sei lá, falava um negócio assim, e aí ele virava um dentinho, né, o ratinho virava um dentinho, cara, era muito bem feito, velho, era foda demais, cara. Era legal mesmo. Além disso, tinha o Marcelo Taz também, que era o Porque Oxe, Sim Não É Resposta. Eu ia falar isso, caralho! Roubei sua pauta, hein? Roubei sua pauta. Ele chamava alguma coisa nada, boy, o personagem do Marcelo Taz, que era sempre. Era o... Telekid, né? É Telekid, era Telekid, cara, isso Telekid, aí. É verdade, é verdade. O Porque Sim Não É Resposta. Era foda. Eu achava foda aquele celularzão que ele tinha, né? Ficava fazendo uns barulhos, fazia umas caretas olhando pra câmera, assim. Mas assim, o Edu, tinha muita coisa legal no Castelo Rá-Tim-Bum. Eu acho que a gente pecou, a gente poderia ter feito um programa só pro Castelo Rá-Tim-Bum. É verdade. Calma, é verdade. Ainda pode, ainda pode. Ainda dá, ainda dá. É, cara. vamos cortar tudo que a gente falou até agora, vamos fazer um castelo, um programa só do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu troco meu programa aqui, peraí. Tinha os dedinhos, tinha o relógio, tinha o... Porra, o Tibio Perônio lá, que era dois barbudos. O Tibio Perônio, né? Pra mim, cara... Era o prequel do Breaking Bad. Cara, o Tibio... Não é, velho? Também. Era os discípulos do Walter White, aqueles caras. Cara, o Tibio Perônio, eles... quando eu era criança, eu jurava que eles eram, tipo, sei lá, alunos do Bikman, cara. Eu achava que tinha um crossover entre eles, tá ligado? Tipo, olha só. Que o Bikman ensinou os caras, ou que eles eram amigos. Eu tinha... Eu era o seu Mas o Vitor, eu tenho uma coisa pior ainda pra te falar, cara. Eu achava que eles eram gêmeos. Não, eu também achava. Oh, o Edu ficou quieto. Cara. O Edu ficou quieto. Ele acha que eles são gêmeos. Ele é pior que eu achava mesmo. Não, mas achava tudo bem. Não, agora eu não acho mais. Vocês acabaram de derrubar minha infância no chão, tá? Cara, o Edu, se você pegar a foto dos dois atores, eles não têm nada a ver um com o outro, cara. São pessoas completamente diferentes, mas cara. Mas e a memória de infância, velho? Mas, cara, se você, eu acho que se você colocar a imagem do Tibio e o Perônio no Google, cara, você vai ver que eles são iguais, cara. É tipo uma ilusão de ótica, cara. Não é possível, velho. É muito foda, pior, cara. Pior. Mas enfim, enfim, Edu, parabéns aí pela tua escolha. Mesclou aí, engatou no Vitor aí. Ui, ui. Nossa, aí, isso, meu. Cheguei Esteban, chegando. Engatei os dois, Esteban. Ó, você viu só? Tá fazendo a fila indiana aí. O trenzinho da alegria. Olha aí, olha aí. E agora é a minha vez, um sorteio justo aí. Ui. Né? É a minha vez de falar do meu programa, o programa que eu mais gostava de assistir na TV Cultura. Eu assistia logo depois que eu chegava da escola, né? Porque passava na época que eu estava ainda no ensino fundamental. E era fantástico, cara. Eu saía correndo pra casa, eu tinha 20 minutos pra chegar em casa pra assistir o nostálgico e querido Mundo de Bikman. Numa distribuição Columbia TriStar International Television. O Mundo de Bikman. Versão brasileira dupla vídeo, São Paulo. Ah, olha aí, ó. Olha aí. Muito puta bom, que o Mundo de Bikman era foda demais, era, cara. Muito legal, cara. E o que era o Mundo de Bikman para as pessoas que não assistiram naquela época e estão nos ouvindo hoje? Cara, era simplesmente um programa de experiência. Era um programa que falava de física, química, o que mais? Química, física e biologia. Eu falava... É, tudo isso, cara. Era um programa de ciências, né, cara? Isso. Na nossa época era um programa de ciências, que era o que estava na época, né? Que era o fundamental. Então tinha o Bikman, que tinha pra mim. Olha como é foda, cara. Além dele ser muito parecido com aquele ator que fazia os caça-fantasmas, que eu não lembro cara, o nome. Ele tinha o mesmo jeitão, né? O Bill Murray? Tipo, não. Eu acho que era um de óculos que ele tá falando. Hã? Não é o Dan Aykroyd? Dan Aykroyd, isso. Ele era muito parecido com ele. E além de ser parecido com ele, era o mesmo dublador. Puta que pariu. Ah, pode crer, cara. Era o mesmo dublador, cara. Aí ferrou. Aí eu ficava, será que é o mesmo cara? Não é possível. E eu passei, né? Criança é assim, né, cara? Foda. Direto achando que... Pô, mas você imagina, cara, o mundo de Bikman. O Bikman, ele é tipo um cientista e daqui a pouco ele tá caçando fantasma, cara. É muito foda, cara. Que carreira, né, velho? Que carreira. Não, primeiro ele caçava fantasmas. Ah, e depois ele se aposentou e... Isso, e aí foi fazer experiências na TV. E aí, o que acontecia? Cara, ele começava, ele tinha três blocos no programa, né? Que o primeiro ele começava com algo grande ali, uma experiência. Não era experiência. Ele sempre começava explicando alguma coisa, dava um intervalo, ele respondia uma perguntas, o pessoal mandava carta pra ele, que era, né? Que era fake as cartas, mas era engraçado. Ao contrário, Esteban. Tu acha que era fake, mas na verdade, o programa original do Mundo de Bikman, as perguntas eram reais. Ah, não, é porque eu lembro que os nomes das cartas eram nomes isso, mas é porque eram adaptadas no português, tá ligado? Isso. Porque não tinha, eles não, a pergunta e eles tinham que encaixar tudo com o texto original, era difícil. Então, eles davam um nome engraçado, a pergunta era real. Olha. E ele explicava como que fazia aquilo que a pessoa perguntava, enfim. Muito bom. Mas o nome ali engraçado, aquela parte engraçada que era traduzido, era adaptado pra nossa língua. Entendi. Boa. Mas as cartas todas eram reais, eram pessoas que assistiam, né? Eram espectadores, telespectadores do Bikman que mandavam pra ele, cara. Isso era muito foda, cara. Mas é óbvio que na época, né? É. Não, mas a gente... Né? E era legal que a adaptação era assim... Então, o Zezinho perguntou... O Zezinho da Neverland perguntou... Era muito foda. Joãozinho gelado da Antártida pergunta... Querido Bikman, como é que a geladeira faz gelo? Né? Era bem assim. Era assim mesmo. Era foda. Era bem assim. E, cara, era a parte mais divertida do programa. Era quando o Lester, pra quem não sabe, era um rato, era um homem vestido de um rato gigante. Isso. Era um rato de laboratório. Olha a referência, cara. Referências. E ele era preguiçoso pra caralho, né, velho? Passagem. Nossa, mano. Ele é um personagem fantástico, cara. Tipo, eu quando era criança detestava ele, mas, cara, eu assisti um Mundo de Bikman, né, depois de velho. Ele é a graça daquele programa, cara. Ele é muito engraçado, sim, velho. Ele é muito pra engraçado. Pra mim, era o principal do programa. Era o Lester, cara. Era o que eu mais gostava. Porque, na do verdade, Lester, ele que fazia as perguntas. Como assim, Bic? É impossível fazer isso. Aí ele pegava e fazia. Era muito foda. Ele era escada, ele era escada. Ele era, isso, cara. Era muito foda. Cara, o nome do ator era o Mark Ritz, se não me engano, né? Sim, ele sim. já faleceu há algum tempo já. E, cara, o momento que eu mais esperava do programa era o seguinte: na hora que ele girava lá a urna com as cartas dos espectadores do programa lá, né? E na hora que ele abria pra pegar a carta, sempre falava alguma coisa: ah, tira essa mão daí! Pá! Era muito zoeira, cara. Ai, mamãe, eu não quero tomar banho! Pá! Cara, era muito legal. Pode crer. Cara, era muito legal, cara. Porra, vai, eu me mijo só de lembrar das frases. Era, cara, muito isso engraçado. Me lembra, era um programa isso muito ruê, cara. Fecha essa porta que eu quero dormir! Daqui não saio, daqui ninguém me tira! É minha! Fecha essa porta que tá ventando! Se quebrar, vai pagar, hein? Aqui, aqui, essa cartinha bonitinha aqui embaixo, aqui, aqui! Cuidado com essa mão cheia de dedo aí, ô! Só espero que ela tenha lavado essa mãozinha. O Bikman é o meu tipo de homem. Ai, eu prefiro o rato. Como é que ela vai colocando a mão assim, sem mais nem menos? Aqui, aqui, eu tô aqui embaixo, aqui! Ah! Por que parou? Parou por quê? Era zoeirão. E quem é que lembra do Dom e o Herbie? Dom e ah, o Herbie? Ah, os dois pinguins. Os pinguins, os pinguins. Os pinguins, puta, cara. Os pinguins, cara. Começava o programa com eles e terminava com eles. É, e olha lá, vai começar o Bikman. Ah, aperta aí. Liga aí que vai começar o Bikman. Tá. Era assim mesmo. Cara, e aí ele sempre começava com uma curiosidade, né? Fato rápido! Fato rápido era lá no meio. No começo ele começava: é possível dar a volta na Terra com papel higiênico, não sei o que, sei lá, quantos rolos de papel higiênico. Sempre dava algo assim, sim, tipo um recorde daquela época, sabe? Era muito, era legal, muito legal, cara. Era uma curiosidade, cara, científicas legais, cara. Eu lembro que eu aprendi, porque assim, eu não entendia como é que o avião voava e o carro, sim, não, tá ligado? Isso, cara! Aí ele mostrava que a asa era toda daquela forma, né? Porque tipo, o vento aqui era mais quente, de cima era não sei o que. Não, passava mais aí, rápido. Exatamente, embaixo, embaixo não, aí fazia com que, né, levantasse. Isso. Puta, cara, era muito simples. Por que que você, você tá de bicicleta e você não cai com duas rodas, mas se você parar, você cai. É. E aí explicava por conta da inércia, aquela coisa toda. Cara, era sensacional, cara. Era, era aquela muito experiência da inércia da bola, sabe? Que ele bota, sim, no nariz, sim, assim. Era excelente, né? Eu via uma professora fazendo isso de verdade. Aí o aluno, a bola passou, né? Uhum. Aí ela foi, voltou, ele ficou parado, aí beleza, aí ela saiu, a bola foi de novo, né? Ele, ah, legal, não pegou em mim, ele se abaixou e pá! Boca aberta. Um programa que eu não vou esquecer nunca foi o de ranho, que eles falavam o programa inteiro sobre ranho, sobre tinha um nariz gigante lá. Tinha um nariz gigante no não cenário. Era ranho, era isso. Muco. Isso, que saiu o ranho dele, que o Bikman ficava todo melecado. Puta, era. Ele vestia uma roupa de radiação, tá ligado? E entrava no ranho, sabe? Puta, cara, era demais, velho. Nesse mesmo embala aí desses programas, ô Esteban, tinha também o da cera do ouvido. Tinha, aham. Uh-huh. Né? Era muito louco. E tinha o do pus. É, ah, eu do pus pra mim era o melhor, que daí o Lester tava segurando um sanduíche, e aí o Bikman falou pus. Aí a Rose falou assim... Pus! E aí o Lester, pum, pum, pum, pum, aí fizeram um rapzinho, aquele pum, pum, pum, pum, pus, aí ele aperta assim, só ele, pus, e sai o molho. Nossa, isso mesmo, putz, bem cara, era muito horrível. Ai, cara, era muito legal, cara, porra, cara, não se faz mais esses lixos. Que falta que faz um programa, né, assim, né? Mas assim, ele tinha essa zoeira toda, esse ruê, mas ele ensinava coisa pra caralho, velho. Eu conheço, tipo, tem um conhecido meu que treinou comigo um ninjutsu, ele é físico, cara. Ele é físico, não sei se é nuclear, por não, causa pera, do Bikman, cara. Para aí, ô Vitor. Treinou o que contigo? Eu treinei uma época, pouco período, ninjutsu. Olha aí, olha aí. Rapaz. Vou usar Vitor Urubatan, pera aí, Vitor Urubatan, além de ser a voz mais sexy da podosfera brasileira, ah, né? Jesus. Ainda por cima é ninja. Não sou não, cara, faz muitos anos que eu não faço mais nada, cara. Cara, eu não consigo conceber juntar essas duas coisas, sabe? Um ninja que o ninja da voz sexy, bonita. Olha só. É, porque o ninja não fala nada. Teoricamente ele não pode falar, tem que, né? Só não. Na moita. O golpe dele fala bem baixinho no ouvido do inimigo. Exato, eu acho que é isso aí, né, cara? Nossa, chega ali no pé do ouvido e fala assim: você vai morrer. Deu. Ai, cara. Puta. Mas enfim. Então, esse cara, ele se tornou físico, cara, esse maluco, tá ligado? Por causa que ele assistia Bikman e ele fala, puta, eu quero ser cientista, tá ligado? Eu quero ser isso aí. E, cara, ele não é o único. Muita gente assistia Bikman na época que a gente era criança e virou cientista ou virou pesquisador, sabe? Sim. Sensacional, cara, isso aí. A influência pessoal, que o cara teve, cara. Hoje em dia o pessoal chega no trabalho, na época, já passou, lógico, né? Mas na época de Breaking Bad, o pessoal chegava do trabalho e falava, né, Walter White ensinou isso, porque tu faz isso, tu faz aquilo, assim. Nós já fazia essa porra aí há muito tempo e era muito mais divertido. Era engraçado. Pô, aprendi a rasgar a lista telefônica com o Bikman. Ô, Eduardo, postando lá agora aqui no grupo do Telegram, ó, cuida lá. Dica aí pra você. Já sabe o que eu vou botar lá, né? Não, o quê? Eu não vou falar, porra, vai lá e olha lá, né? É, calma aí, eu vou botar lá agora. Me descrevi errado, que pariu. Bricumbado. Botei que mundo de Bikman é maior que Breaking Bad. Puta merda, cara. Cara, mas assim, eu realmente, o personagem que eu mais gostava do programa realmente era o Lester, infelizmente, um ator aí, né? Claro, já é bem antigo, então talvez... Não sei a idade dele, mas tinha a Rose. De todas as assistentes do Bikman ali, a que eu mais gostava era a Rose. Começou com a Rose, tinha a Lisa, tinha tinha mais outra que eu não lembro o nome, eu não sei pronunciar o nome, tá escrito aqui na minha frente. Eu só lembro das duas. Tem a Poeb, uma coisa assim. Cara, não, tinha mais uma, eram três. Sabe, mas que a que eu mais gostava era da Rose. Sabe o que é engraçado? Que era a mesma dubladora pras três, tá ligado? É. Então, isso, não, pra mim, quando era criança. A terceira muda. Não era a mesma dubladora. Então, eu sei que tinha. Eu acho que então eram duas, era a Rose e a Liz, porque eram as que eu mais me recordo. E, cara, era a mesma dubladora. Sim, aí eu ficava pensando. É a Marli Bortoleto, é a mesma dubladora pras duas. Então, cara. A outra era a Márcia Regina. Cara, e eu ficava confuso, what? Como assim? Eu, tipo, é a mesma pessoa, não é? Eu ficava, tipo, eu era criança, não tinha essa tipo, sim. É o dublador, é uma outra pessoa, não tem nada a ver com o ator que tá. Mas ali a ordem aqui tá invertida, viu? A Liza veio primeiro que a Rose. Sim, a Liza acho que veio primeiro, não é isso? A Rose, a Liza veio primeiro, a Liza, no caso, ele falava Liza, mas era muito legal a Rose. Cara, a Rose era muito legal, cara, que ela chegava perto dele e falava... E aí ela cuspia na cara do Bikman, pá, quando ela falava alguma coisa, do Bikman... Ele pegava só assim. Tirava o cuspe, assim, sabe, enquanto ela falava. Era muito engraçado, cara. Era muito foda. Cara, com o Bikman eu aprendi, que nem o Victor falou aí, como o avião voa, como funciona a linha de montagem de automóveis, como o gelo se forma, a temperatura da água pra... Ó, todas as coisas que na escola eu levava a pau em ciências, em Bikman, se eu tivesse assistido antes, eu tirava só 10, cara. Fácil. Fácil, cara. Sensacional. E as pessoas não sabem como prender a atenção dos alunos, cara. Porra. Pô, era foda, cara. Né? Claro que nenhum professor vai entrar vestido de bico. Se bem que não seria mal. A função dele é aquela ali, ensinar. Se ele conseguir prender a atenção e fazer o trabalho dele bem, ele merece até prêmio por isso. Eu lembro até hoje que tinha uma professora de ciências que falava assim: eu não vou me vestir de palhaça pra entreter vocês. Que a gente falava, porque a gente quer uma aula mais divertida. A gente era criança, né? Pô, professor, aqui era uma aula mais divertida. Eu não vou me vestir de palhaça pra vocês, não sei o quê. Não tiro a razão dela, né? Porque sim, ela ganha, sim. Com certeza, não não é vale de a pena. Chorar, né? Ela já faz papel de palhaço normalmente. infelizmente. É triste. Infelizmente, pra nosso Brasil, é isso aí. Mas, enfim. É. enfim. Então, eu queria encerrar o meu programa dizendo que Bikman era foda, foda pra caralho. E, porra. Concordo plenamente, aí, cara. Plenamente. Desliga a TV. Ah, os pinguizinhos, deixa eles desligarem. Então. Pinguizinho. Ah, cara, era muito legal, cara. Porra. Por que estamos rindo, hein? Eu não sei, então. Talvez porque estamos a 60 graus abaixo de zero e estamos aqui fora congelando. Muito engraçado mesmo. Desliga a TV. Desligaram a TV? Você me quebrou. É o gelo que está quebrando. Certo, terminei aqui. E agora é a vez do nosso querido Esteban, né? Eu tô mentindo, mas né, alguém deve achar ele querido. Finge, finge. Não, finge. Acho que nem minha mãe, eu acho. não vai querer discutir isso comigo. Já falei isso no cast, não vou repetir. Então, Esteban, diga aí pra mim, cara, qual o programa que tu escolheste? Porque eu não lembro da tua frase lá, mas eu acho que vai ser surpresa, pelo menos pra mim. Eu não lembro qual foi a frase que ele falou. Não, não tem a ver com a minha frase, não, é, não tem... Eu, como um bom gordo, trouxe um programa com o nome de comida. Como um bom gordo? Ah, sei, já sei qual que é, cara. Como é o X-Tudo. X-Tudo, cara! Puta que pariu, cara. Cara, pra não falar que na cultura realmente tinha uma galera psicodélica mesmo, né, cara? Até o X-Tudo, velho, era sinistro também, cara. Ô, velho, e diga-se de passagem, o X-Tudo foi o lugar que apresentou pra TV aí a Fernanda Souza. Foi, ela começou lá mesmo. Ela começou no X-Tudo. Olha aí. Olha, explodiu minha cabeça. E nele também tinha o Marcelo Mansfield, que hoje é lá do Agora é Tarde, lá, sei lá, um desses programas aí de talk show de humor, e ele tava lá também, educativo lá. Olha aí. É, o X-Tudo era de 92 e, tipo, ele é um programa educativo, então mostrava também coisa de ciência, mostrava experiências científicas, mostrava receitas, mostrava curiosidades, então tinha até um jogo... A parte de ciências ele, né, pegou do Big Man. Aí começou. Não sei. É o fanboy do Bikman. É. Não, ele na verdade é o fanboy da polêmica, esse garoto, cara. Ah, ele é. É o fanboy da treta. Porra, comecei o programa reclamando de polêmico, o cara veio me chamar de polêmico. Puta aí, que tá vendo? Olha só. Olha, ué, que maneira mais polêmica de ser polêmico do que reclamar da polêmica. Nossa. Buguei. Inception da polêmica. Erro 404 aqui na cabeça. Tela azul aqui, vai lá, Esteban. É, então no X-Tudo ele já, só na abertura ele já me ganhou, porque pareciam várias telinhas de videogame, várias fases diferentes com o X andando. Sim, pelas telas. Verdade. Ah, é mesmo, cara, puta merda. É, e no X-Tudo era um bonequinho, que o boneco era um X, tipo, qual é o sentido disso, né? É um X que falava. Por que não, né? E com a voz engraçadinha ainda, né, velho? Era o mesmo cara do Júlio do Cocoricó, é o mesmo cara. É, isso mesmo, cara. Fernando Gomes. Cocoricó. É. Bem lembrado. E era um programa baseado em quadro. Então tinha o quadro que ele tava. Tinha um quadro que não tinha o X, mas tinha dois caras lá. Tinha o. E acho que tinha o Marcelo Mansfield, tinha um cara do Terno Engraçado, que era um jogo de perguntas e respostas, que eles aos poucos ia tentando descobrir a resposta, e o cara sempre errava, o gordão que era o participante. Sim, e no fim, verdade. Eles faziam isso pra explicar pras crianças, um jeito fácil de entender o que eles estavam querendo passar. Aí tinha a parte de ecologia, que era com a Fernanda Souza também, que eles falavam muita coisa assim sobre poluição, sobre plantar árvores, sobre reciclagens, aí depois tinha a parte da receita, que era com o menininho, que eu esqueci o nome, mas era um menininho que fazia umas receitas. Aí tinha a Xerazade, não a do bandido bom, bandido morto, mas tinha a Xerazade que contava umas histórias, umas fábulas, tudo isso. Sim, ela... Oi, Esteban. Eu não sei se você sabe, mas eu sou casado e eu procuro ser um marido, né, honesto, correto. Aí tu vai lá... digita X-Tudo e coisa e tal. Aí tá os personagens, aí tá lá o gordinho que apresenta X-Tudo. Tá o carinha que fez o X e tem a foto da Fernanda Souza e pá, me cai essa foto aí lá, né? E... né? Olha porra. Aí. Caralho. Esse aí não tem como, né, cara? Esse X-Tudo... opa. Não vou falar mais nada. Hã? Tá vendo? Aí é foda, né, cara? Como é que o cara... até o Google trola o cara, porra. O Google tem uma regra. Qualquer coisa que você escrever no Google, vai aparecer alguma coisa assim, nem se for pornografia leve, mas aparece. Ou mulher, pelo menos, sem roupa. Qualquer palavra que você digitar, vai aparecer. Caraca. Esse é um desafio. É um desafio que funciona. É sacanagem. É porque talvez o Google, ele lá no âmbito, ele sabe que é o que você quer, tá ligado? Então no caso do TeamBlue, não era o X-Tudo que ele queria ver, cara. Era outra coisa. Ele queria era ver a Fernanda Souza. Exatamente. Não, apareceu isso porque eu botei, né? X-Tudo, programa da TV Cultura. Na primeira vez que eu botei X-Tudo, me apareceu uma baita de um X. E a fome bateu, né, cara? Puta que pariu. Não, foda, mas enfim. Cara. Não, então, basicamente é isso, ele era, tinha várias vertentes e tentava abordar de tudo, era bem educativo mesmo, bem didático, conseguia prender a atenção das crianças, assim, ensinava do jeito fácil, assim como o Bikman também, então o pessoal da cultura a gente vê que tinha o dom, né, de trazer os programas certos pra criançada. Pra criança, é pra criança, né, cara, não os, colocar a banheira do Gugu no SBT, tá ligado? Mas, 3 da tarde, né, cara? Exatamente, domingo, 3 mas assim, da tarde, banheira do Gugu. O que eu me lembro, Estevam, é que... Tem... tô tentando falar sério aqui, não tá foda. Aqui é difícil, cara. Ai, ai, ai. Ai, caraca, velho. Domingo de tarde. Acho que esse aí é outro programa, né? É os programas não educativos da TV da nossa época. É, isso aí. Então, eu lembro, Esteban, que tinha muita coisa de meio ambiente nesse X-Tudo, tá ligado? Eu falava muito disso, cara, de água. Por que tem que ter cuidado com a água potável, porque tem pouco. Assim, tipo, desde pirralho que eu assisto, X-Tudo junto com os diversos programas que haviam na TV Cultura. E se falava muito disso, cara. Tipo, numa época que, cara, não tinha muito apreço ao meio ambiente, né? Quase nada naquela época, não tinha muito disso. Eu lembro também de um episódio que eu assisti até há pouco, assim, faz pouco tempo que eu tava revendo um programa antigo, eu vi no YouTube, também vi um que tava a Fernanda Souza, o bonequinho X, conversando com ela, ela tava toda feliz que ia ter um... eles iam demolir umas árvores pra fazer um parque com as crianças, e eles começaram a explicar, não, que você não pode derrubar as árvores, e explicando que a árvore é importante, falou tudo isso, assim, bem didático mesmo, sabe? Então, é uma coisa que a gente não vê hoje em dia, essas coisas voltadas pra criança mesmo, explicando o que realmente importa, né? Exatamente, cara. Tipo, tinha um programa, cara, da cultura também, e inclusive tinha essa mesma pegada do Cocoricó, do X-Tudo e tal, que era o bonequinho chamava Léo, e ele tinha um leãozinho. Cadê o Léo? É mó tenso. Exato, esse. E isso é tenso, cara. Esse era do mal, esse daí. Ele era sinistro, esse programa, né, cara? Eu não sei se tem ligação com esse cara também, porque era muito parecido aos bonecos, tá ligado? É o mesmo cara do Júlio, é a mesma voz, mesmo é, então, exato. Porra, cara... Cara, que lembrança agora, eu tinha até esquecido disso, velho. Eu não lembro, disso, não. Velho. Do Léo, você não lembra? É, ele perdeu o leãozinho dele, ele sai por aí, nos lugares mó bizarros, é, tipo, é como se fosse... Sim, ele é como se fosse o país da... Porque a Alice no País das Maravilhas, só que, tipo, versão... esses bonecos aí da cultura, tá ligado? É, só que era sinistro, cara. Não, era da hora, só que... Era o Silent Hill de Cocoricó, essa porra aí. Sim, era o Silent Hill de... Exatamente, cara. Silent Hill de Cocoricó. Cara, falou e disse, cara. É, realmente. Nossa, que foda, uhum. Cara. Mais alguma coisa sobre ele? Só isso, já foi tudo. Tudo do X. É, tudo X completo. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Acabamos aqui de falar com todos os nossos... programas favoritos aí da TV Cultura. Eu acho que rendeu aí um ótimo programa, porque, porra, tem coisa legal aí na TV Cultura. Eu acho que ainda rende mais, hein? Olha, vai que não sai um outro programa aí sobre TV Cultura, porque tem muita coisa boa aí, muita coisa de qualidade. Que de lixo, cara, de lixos de lixo, sim, só as pessoas que criticam, né? Isso porque a gente falou dos programas infantis, né? Porque são vários, né, cara? São vários. A cultura tinha debate, tinha programa. A cultura transmitia, cara, futebol, transmitia carnaval, era de tudo. É, era, assim, era uma televisão, né, cara? Era uma rede de televisão como qualquer outra, só que. Isso. Mas, sei lá, acho era, que. Era. Vai ser era, né? Porque parece que ela tá aí pra acabar, né? Acabar, né? Cara, sim, é uma pena. Sim. É uma pena mesmo. Mas fazer o quê? Tudo na vida tem data de validade, né? De repente, pode ser que já, né? É que hoje em dia ninguém quer saber de cultura mais. Não, não. Quer saber de Big Brother, só. Só Big Brother. Pois é. Mas enfim, então vamos para as considerações finais, aí seguido das despedidas. Eduardo! Cara, teve muito bom aí relembrar os tempos da TV Cultura. Que saudade, cara, da época que TV tinha coisa boa pra assistir. Oh, foda. Eduardo, tu... Não é, cara? Hoje em dia tu é maconheiro, alguma coisa desse tipo assim? Não. Não, cara, eu sou de boa. Estranho. Enfim. Ah, né, cara? Eu sou filósofo. Às vezes tem alguma, não sei. Saca, sim, velho? Se contradiz, hein? Uma leve influência. Se contradiz. Não. Sacanagem. Né, velho? Às vezes tem uma velha, uma pequena influência. Tipo, estudar pra ser pobre. Meu Deus. Essas coisas. É, velho. Saca, estudar pra ser desempregado e tal. Mas, pá, mas quando eu tô desempregado, não posso reclamar, não. Ok. Mas... né? Enfim, cara, teve bom demais. Um grande obrigado aí aos nossos dois participantes aí, gente. Valeu aí a presença. Foi muito gratificante ter vocês aí conosco. E valeu, galera. Tamo junto. Não esqueça de dar o seu like aí nas redes sociais, de compartilhar, de dar o seu voto no iTunes e ajudar a velha máquina a dominar a podosfera. A gente chega lá. O Supão falou que bico é maior que X-Tudo. Mas é mesmo, é melhor, sim. Não é? É, com certeza. É, cara. Mundo de bico é maior que manual do mundo. Ah, também, fácil. É, com certeza, acho, cara. Com certeza. Em questão de dinâmica de apresentação, ganha fácil. Agora vamos fazer o seguinte, já que tem o manual do mundo, que é meio Bikman, a gente pode virar o meio Lester e fazer o manual do imundo. O que vocês acham? Sim, sim. Isso é genial. Genial. Boa, fica a dica aí, ó. Meu Deus, agora eu sei onde é que tá o lixo. Meu Deus. Vitor, eu queria te agradecer aí, cara, por disponibilizar o teu tempo, né? E nos agraciar aí com a tua bela voz, cara. Ai, meu pai do céu. Tenha a palavra aqui, é muito bem aproveitada aí no. Então, eu fico muito contente que tenha chamado pra falar desse assunto, né? Porque a TV Cultura, na forma geral, eu fico muito triste que ela esteja acabando, aos poucos ela tá diluindo-se, né? Mas é uma coisa que participou da minha infância, formou parte do meu caráter, me ensinou muitas coisas, tá ligado? E mesmo depois, assim, ela ainda, participou um pouco da minha adolescência, onde eu via outros programas, assim, mais adultos, tá ligado? E... cara, foi uma honra voltar no tempo pra falar sobre isso, né? Então agradeço a vocês, adorei a conversar, foi um prazer mesmo. E dar o meu jabá aí, falar sobre o Peixeira Cash. E vocês podem me encontrar lá no Peixeira Cash. É peixeiracash.machinecash.com.br. Lá a gente fala sobre filmes e filmes, seriados, etc. Tá, pessoal que gosta do Machine, se quiser dar uma visita lá pra gente e tal, e ouvir o nosso trabalho, ficaremos muito contentes também. Certo, Vitor, muito obrigado aí, cara. E, né, gostaria de agradecer aqui ao meu querido Esteban, lá dos Los Chicos, lá. Eu não tô sendo falso, Esteban, eu realmente te acho um cara legal e queria te agradecer aqui por participar com a gente aí, cara. Oh, primeiro eu vou falar aqui no Peixeira Cast, todo mundo é afiado, tá? Só pra não perder. Que bom, que bom. Não, e queria agradecer o convite também, Team Blue. Team Blue, eu falei até certo agora, viu? Só... Oh, olha aí, olha aí. Queria agradecer, eu ainda ouvi pouquinho do Machinecast, mas eu gostei muito dos que eu vi, gostei da sua participação lá também, muito bom, assim, que seja o começo de uma parceria longa. Obrigado por me chamar aqui, me diverti muito, gostei muito de lembrar também de algumas coisas que eu não lembrava, de falar do que eu... algumas coisas que eu gostava também, muito divertido, ótimo tema. E fazer o jabá também, eu sou lá do podcast Los Ticos. Não, não, jabá não. Jabá não? Então vou fazer só o merchan, aí, só. Vou fazer só o merchan, jabá não. Claro, claro. Eu sou do podcast Los Ticos, lá o terceiro podcast mais engraçado do Brasil, de acordo com o Data Foda-se, que é o lugar de pesquisa. Terceiro lugar, hein? Terceiro, atrás do Machine, né? É, tô... Ou não? É uma pesquisa secreta que só vai ser disponibilizada pra quem pagar nosso Patreon só. Ah, entendi. Porra. E lá a gente fala de tudo também, a gente faz pauta, a gente fala de nostalgia, de coisas do dia a dia, a gente tem o Chico News que comentamos notícias engraçadas, tanto que o Team Blue e a Baianeta foram lá também, se divertido pra caramba, e tem o Chico Show, que é o nosso game show de gincanas, então tem de tudo lá, tem maluquice pra todos. Chico Show, cara, ô Eduardo, Chico Show é legal. É bagunça. Porra. Não é, cara. Porra, tá, lembra o Retro Gamer Show, Eduardo? É o mesmo, cara, estilo assim, muito... sabe, só que com 300 pessoas e o Esteban perguntando, e não, foi o Pino que errou. A música do Jaspion. Errou, não sabia cantar Jaspion, cara, incrível. Não sabia cantar a música do Jaspion, Eduardo, tu acredita? Que feio, velho. É isso aí, o pessoal não vai teve lá. Teve infância. O outro vai cantar Rei do Gado e fala: sou desse chão onde o vento é pagão, então. É desse nível pra baixo lá. O vento é pagão, cara. O vento idolatra falsos deuses, que feio. E os caras me erram essas do Jasper e coisa e tal, e me acertam, safadão, bonde do furacão, carroça furacão, sei lá o que, essa porra, sabe tudo. É a galera, é o nível da galera que participa lá. Isso aí. É isso mesmo, obrigado aí pela oportunidade. Então tá, muito obrigado, a gente que agradece aqui. Fica aqui o desejo de que novos projetos, assim como a TV Cultura, né, surjam aí na internet, porque infelizmente na TV, a TV tem que se adequar, né, só que isso tá ficando difícil a cada dia, só piora, né, infelizmente a TV Cultura está acabando. Não estou fazendo a minha parte para que ela não acabe, porque eu não assisto nem a TV Cultura, nem uma outra há muito tempo, né? Enfim. E esperamos que surja algo tão bom aí quanto Mundo de Beakman. Bom, já temos, né? Brincando aqui que Mundo de Beakman é maior que o Manual do Mundo aí, que é um canal fantástico aí na internet. Fica a dica aí pra quem quiser aprender. Também tem lá Nerdologia lá do Batman também, também, né? Também. Tem coisa, é YouTube tem coisa boa ainda. Sim. Muito, hein? Felizmente tem. Tem muita YouTube coisa tem. Boa. E uma dica pra quem tem TV a cabo, existe um canal chamado Rá-Tim-Bum, se não me engano, que ele reprisa muita coisa da TV Cultura lá. Então não está morto ainda esse conteúdo. Certo, pessoal. Então fica aí o meu muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora. Meu obrigado aí ao Vitor, Eduardo e o Esteban. E, gente, faço uma pergunta aí pra vocês. Será que por um acaso vai ter off-topic? Caramba, que silêncio mórbido é esse, velho? É porque ninguém sabe, diz, cara. Diz o ditado que quem cala consente. Sim. Não, nesse silêncio eu já imaginei uma música, tipo, tenebrosa tocando. Sabe? É que é uma dúvida eterna, tá ligado, Vitor? Ninguém tem essa resposta. A gente nunca sabe se vai ter off-topic ou não. Se o Zul tivesse aqui, você já sabe o que ele queria falar, né? Ou a Baianeta, né? Ou ela, né? Com certeza. Mas enfim. Gente, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários. E até a próxima viagem do tempo. Tchau! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala, pessoal! A leitura de e-mails está no post, certo? No post desse episódio tem um link lá para a leitura de e-mails. Fiquem agora com os off-topics. Off topic.